O dia 7 de fevereiro na história, 1945, o jornal O Estado de São Paulo, sob intervenção federal desde 1940, foi devolvido aos seus proprietários. 1979, Josef Mengele, médico-chefe do campo de concentração nazista de Auschwitz, morreu aos 77 anos no litoral paulista. Sua morte, no entanto, só foi confirmada em 1985. 1985, Ed Cook anunciou que a música New York, New York estava se tornando o hino oficial da cidade de Nova York. 1988, o boxeador Mike Tyson casou-se com a atriz Robin Givens. A união durou cerca de um ano. Esses são os fatos que fizeram o dia 7 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.